Salomão, meu filho, escolhido por Deus. Esta obra é grande para ti, Senhor. Preparar a casa com louvor e amor. Ouro, prata, pedras, tudo em adoração. Bendito és tu, Senhor, de eternidade em eternidade. Gratidão em nossos corações, tudo vem de ti, Senhor, nossa adoração. O povo se alegrou, deu com coração, ofertas voluntárias em sincera união. Tua mão nos provê da força e poder na sinceridade.